Ana 6310, a sua identificação, ou na proa de staff, 0270, chegada mais, 0750. A 310, vou direto para Puna, é o número na aproximação, velocidade de processo. Direto para Puna, então, Ana 66. A 358, apesar da chegada Mari, deixa para o nível de voo 060. 060, chegada Mari, 358. Falo de Salvador, Coisa, boa noite, voo 2043, tem que informação em Yankee. Voo 2043, pronto, cópia. Cópia. 2043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Opozul 10 até Tabaté, decolada 10, após a colagem curva à direita, na saída da El, Leda, Motilã. Transponder 5057, o controle 199.8. Para São Paulo, Guarulhos, falta conforme do Lourdes. Decola da 10 direita, após da Euleda Mótima 5057, o transponder 198, voo 2043, portão é 8. 2043, quantos momentos coloca, chama condução 08? Vai chamar, obrigado, senhor. Chegou esse Mike, boa noite, aguarda um minuto da cópia. Mike Golf Mike, autorizado Serra Whisky Delta Lima, decolada 107 após a colagem curva direita litoral sul, transponder 0114, controle 119.8. 1500 pés. Marcos Mike aguarda a coordenação com o controle. Mike Golf Mike está autorizado a 1200 pés no litoral sul. Marcos Mike, confirma o pátio para B? para acionamento táxi, por 1-895, ajuste 1-0-1-1. Mike, boa noite. Para acionamento? Estamos lá, chama táxi do Colégio de Aeros, tá? Sou 2043, pelo grupo de 08, do táxi. Repórter táxi. Boa, meu, você é a volta, obrigado. 2, 2, 5, 1, 5. Controle Salvador, é o Papa Papa Mike, Top Mike, boa noite. A Top Mike, controle Salvador, boa noite. Aqui é mesmo, é decorrer presente, vai acender pela 1010, vai fazer um sobrevoo lá na Campo Grande, 1210. Para o 1210, o Papa Papa Mike, Top Mike, atentando para a área do Salvador. Autorizado e SAP. Número 4. Tacto, gol 201. Gol 43, 2043, Tacto 184, 184. 3 horas e 45. Autonomia Terno, Galeão. 2043, autorizado o táxi, o ponto de espera da pistola 0 via Apache 1 no Índia, o ponto de espera torre 1 no 8 do sinal 95, ajuste 1 no 0 no 1. Apache Índia lá no ponto de espera 1895, a torre de data, que sei lá. Para 2 locais, altimetrão no 0 no 1, autorizado o final do procedimento LS aqui sua equipe no 0, reporta estabilizado o TAN 3858. Estimativa, autorizado LS, reporta estabilizado o TAN 3858. Chané 6310. Chané 310, chama agora, 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, a torre, Chané 6310, obrigado, chamar. Está na final da 1-0, embaixo para nós. 3-1-0, avistado, check-train, livre pouso, pistão no 0, vento 0-7-0 graus, 5 nós, pistão no 0, úmida, escorregadia. Gente, livre pouso, pistão no 0, está com o trem baixo travado, acionamento 3. mais confirmando a área do carnaval, conta até agora 2 milhas da Toraná. Ok. É, depois do hotel fechando, não é isso? Apenas uma visão de radar está a 2 vezes. Sim. Qual é o visão de coordenada, Pernal? 2043, visão de coordenada na curva. Afirma. Após o pouso da mesma, ele mantém, pistão no zero. Após o pouso ali, mantém, voo. 2043. Uma vez, você para 3 ou 3, você entra no 0 não? Sou com o Mike Controle. Ok, como é que tá recebendo pra responder? 1110. Ok, só 1200. 1200%. Tá, 3662, estabilizou no ILS. Corre, 1110. Pensa até 2500 pés, um tráfego helicóptero a 1200 pés. Sem indicação do modo cargo, o mar, o voo 1096. Pensa até 2500 pés. Ok, 2500. Estou passando agora aqui já praticamente o vertical do canal da barra. Obrigado. Estado, livre pouso, pistão no zero, vento zero, 50 graus, 5 horas. Livre pouso, pistão no zero, tanto esse meia menos. Está seca a pista, né? Afirma, pistão no zero, seca. Obrigado. Fluido para parar 216 é ponto estabilizado. Fluido para Patarela, 9096. Chegou 1096. Hã? Hã? Chegou 1096, estabilizou o Max Ray. Para todos, 1185, 1096, uma boa noite. Salvador, uma boa noite, voo 1096, estabilizado no X-Ray, agora 1.5 milhas de duna. Gente, no 096, continua a aproximação, ainda no pista livre, ajuste no 011 para informação, é após lançar, agora cruzar na cabeceira para pouso. Ok, 1.0, 1.1, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, Direita no 2-1. vento 050 graus, 4 nós. Embaixada está travado, livre pouso na 101096. Alfa Juliette 03, da 3M. Próximo momento. O 2043, chama agora o centro do CIP 133, décimo 25, alterno 125, décimo 1. Ok, vai ser o modo do CIP 133, 25, alterno 125, 2043, para nós. Sala 08, direita 1211. Direita 1211, vou 1096. Paulo, Salvador, uma boa noite, 1096, livrando a porta, está tudo. 1096, boa noite, autorizado táxi de Alfa Juliette, portal 09. Alfa Juliette, para o lado, 1096. Controle é o Mike of Mike. Mike of Mike, controle. Vou passar para a frequência 234, aqui para coordenar com a autorização aqui. Pensa o Mike of Mike. Muito boa noite, eu vou 973, já sempre informação do voo para autorização Galeão. 1973, autorizado Galeão, nível 360, decolada 10, após decolagem de curva à direita na saída da Eulida, após direto do Rumi, após sair com a rota do plano. Transponder 5075, o controle 1998. Autorizado para o gol 1973, nível 360 para o Galeão, decolada 10, curva à direita da Euleda, Irum, 5075 é o transponder, 198 é o controle. Segundo 973, que o atendimento correto, sendo pronto para o pushback, acionamento 04. Chamará 1973. Mike, controle. Ok, vou ter mais um 264 aqui. Você me chamar aí o outro de carro que me avisa, ok? Ok, a conta tá para o que está autorizado, Mike, Golf Mike. Ai. Salvador, Oceané 63, zona 0, informação do Lula, autorização Recife. Oceané 63, zona 0, autorizado para Recife, nível 350, via Zulu 17, decolada 10, após decolagem com a esquerda na saída Pucajama, Caju, transponder 5102, o controle 1998. Está no retorno para Serra Uísque de Alta Lima, para o pouso lá, sim? Quanto não para pouso no Serra Uísque de Alta Lima, Michael Smith? Mais. Metro 00, quanto é chamado correto, chama quando pronto. É chamado, é 307. O Michael vai descer para 107, ok? Para o carnaval, desceu para 107, o Michael vai continuar para pouso. Vai. controle é o Michael Mike. Mais controle. Ok, está na final para coisa. Você está na final para voz do Davi, o Michael Mike? Afirma. O voo 1973 está no número 4 para puxa acionamento. O 1973 está livre para o puxa 04, chama para o táxi. Livre, chama o táxi, 1973. O voo 1973 está com 148 a bordo, autonomia de 4 horas e 18 minutos, alterna Brasília, pronto para o táxi. 1973, autorizado o táxi, permanente 190 e ainda no ponto de espera, torre 198, decimal 95, ajuste 1092 para o 0. 1092. é via Índia, ponto de carga 10, 1295, 1973, boa. Salvador, muito boa noite, voo 973, a ponte de para pronto. 973, boa noite, a linha decola, pistão no zero, 200, 30 graus, 5 nós. A linha decola, pistão no zero, voo 1973.